Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou tomar como assunto aqui uma recente discussão que surgiu a meu respeito numa lista de e-mails, que é muito significativa porque é uma lista de e-mails entre 400 professores de lógica. A lista chama-se Lógicos do Brasil. Então, embora eu não pertença à lista, alguém me mandou uma transcrição das discussões e eu achei que aquilo merecia uma análise, não só porque dá uma ideia bem aproximada do estado de coisas na universidade brasileira, como também me dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos sobre o meu pensamento, os meus livros. Mas antes eu gostaria de retomar um assunto que eu mencionei na aula passada. Se você ler o livro O Convívio, de Dante Alighieri, você vai ver ali uma bela exposição sobre o que é o ensino das artes liberais. E ele explica que esse ensino deve começar pela gramática, que é a construção material da linguagem, passando depois pela retórica, que vai lhe dar um conhecimento dos modos atuais de uso da linguagem como instrumento de persuasão e, portanto, vai lhe dar o senso, vamos dizer, do valor das palavras, das expressões e da força relativa, força persuasiva das vários usos que se pode fazer da linguagem. E, por fim, você vai estudar dialética e lógica, que vão te dar o senso da coerência do discurso, da coerência do discurso já com relação ao seu conteúdo. Quando você vê uma multidão de professores de lógica que não sabem escrever, que não têm o domínio da gramática do seu idioma, né, surge então a questão, quer dizer, como essas pessoas compreendem a lógica se não têm o sentido da linguagem? Porque o fato é o seguinte, é que todo e qualquer conceito abstrato, mesmo em matemática, ele surge de alguma analogia com dados da experiência. A simples diferença, vamos dizer, entre unidade e multiplicidade, ou a noção de igualdade, ou a noção de maior ou menor, tudo isto pode ser elaborado logicamente até requintes de exatidão. Porém, tudo isso surge de analogias com a experiência sensível. Quer dizer, ninguém nasce pensando de acordo com os cânones, né, certo, da lógica matemática. Tudo isso tem que ser lentamente e de maneira muito complicada e trabalhosa absorvido a partir da experiência e elaborado longamente na memória e na imaginação. E daí sim você pode tirar algum princípio de formalização que forçosamente se aplicará a um domínio de objetos, a um campo de objetos, muito menor do que aquele que foi abrangido na própria experiência concreta. Tá certo? Se o indivíduo salta a etapa do aprendizado da linguagem e do domínio da sua língua natal, sobretudo, para não falar de outras línguas, isto quer dizer que os conceitos já elaborados da lógica terão para ele, vamos dizer, um valor diferente daquele que tem para as pessoas que acompanharam o processo normal de aprendizado e não chegaram à formalização lógica antes de passar, por exemplo, pela formalização gramatical. A formalização gramatical é uma coisa que permite você usar a linguagem ainda no nível da percepção e da imaginação, ou seja, você consegue expressar as suas impressões, como dizia Benedetto Croce, não é certo? Quando você salta sobre isto, a sua compreensão das relações entre a linguagem lógica e a realidade fica deficiente para sempre. E isto eu posso dizer que acontece com todos os membros dessa lista, um por um. Quer dizer, todos que participaram dessa discussão, eu não sei, não posso falar pelos 400. Mesmo porque há ali algumas pessoas de muita competência, que eu conheço pessoalmente, e que não participaram dessa discussão, pertencem à lista, mas não participaram dessa discussão, e que dificilmente se enquadram naquilo que eu estou dizendo. Mas, vamos dizer, o uso inapropriado da linguagem comum e corrente expressa uma deficiência de percepção. Desde logo, aquela disciplina especializada que você aprendeu na universidade antes de ter adquirido um domínio suficiente da linguagem, da herança literária e, sobretudo, vamos dizer, da linguagem corrente na sua sociedade, ela exerce sobre você uma influência formativa que, no qual ela ocupa o lugar, vamos dizer, de coisas que deveriam ter sido aprendidas antes. Tá certo? Então isso quer dizer que os conceitos técnicos da disciplina na qual você se especializou, eles adquirem para você, vamos dizer, um valor que se substitui aos nomes das coisas na experiência direta. Então, por exemplo, se as pessoas estudam lógica, é evidente que a ocupação delas diz a respeito, sobretudo, a provas e refutações. Estão o tempo todo tentando provar alguma coisa ou refutar alguma coisa. E uma coisa que eu observei ao longo de toda esta discussão que se travou ali é que os indivíduos leram muitas coisas minhas como se fossem tentativas de provar ou refutar alguma coisa. Eles estão sempre buscando refutações, tá certo? Ou seja, basta você dizer qualquer coisa a respeito de uma teoria, eles dizem, ele está refutando aquela teoria. O que é uma coisa, evidentemente, mostra, vamos dizer, um domínio imperfeito da linguagem e uma compreensão de leitura deficiente. O exemplo mais característico é aquele capítulo do Jardim das Aflições, onde eu discuto a teoria de Cantor, de que existe, pode haver um infinito maior que o outro. Eu faço algumas observações e a coisa imediatamente espalha uma discussão entre lógicos, dizendo, não, o Olavo está refutando a teoria do Cantor, então podemos discutir essa refutação e podemos refutá-la por nossa vez. Ora, se você ler o livro direitinho, você vai ver que não houve nenhuma tentativa de refutar uma teoria. Eu estou apenas fazendo algumas observações dentro de um diagnóstico cultural mais amplo, onde um sintoma que eu observei na sociedade em geral durante um certo período aparece exemplificado na abordagem que Cantor faz do problema dos infinitos. Tá certo? Se fosse para refutar a teoria, eu teria que escrever muitas e muitas mais páginas, evidentemente. O que eu escrevi sobre Cantor é uma página e meia, exatamente. É? Então, a refutação de uma teoria não se faz com duas ou três observações assim casuais. Mas, como esse pessoal não sabe ler, ou seja, eles só sabem ler as coisas dentro da perspectiva especializada, que para eles teve a função não de uma especialização, mas de uma formação, a mentalidade deles foi formada, não é que tenha uma mentalidade formada, adulta, culta, etc., que daí se especializa num determinado campo. Ao contrário, não, a especialização tomou o lugar da educação e virou a única forma de educação que essas pessoas já adquiriram. Então, é evidente que eles lêem aqui e falam, não, ele está refutando o Cantor. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Você não pode refutar uma teoria se você diz uma coisinha contra ela, como foi o que eu disse. Porque a coisa que está errada sob certo aspecto, tá certo? Ela pode ser em seguida comprovada sob outro aspecto completamente diferente. Então, a refutação teria que ser um trabalho muito mais sistemático e muito mais meticuloso que jamais esteve nas minhas pretensões. Aliás, eu estou persuadido de vocês, por tudo o que aprenderam neste curso, vocês já devem ter entendido que, para mim, as provas e refutações lógicas significam muito pouca coisa. E, ao longo da tradição filosófica, elas sempre significaram muito pouca coisa. Você vai ver, por exemplo, que em Platão, você dificilmente encontra uma refutação cabal do que quer que seja, não é isso? E muito menos uma prova cabal do que quer que seja, Porque sempre que Sócrates abre a boca, ele está apelando para o testemunho das pessoas. Portanto, ele está apelando para, vamos dizer, a honestidade da sua memória, tá certo? Para o seu próprio testemunho, tá certo? E esse testemunho, ele não tem força probante sobre toda a sociedade. No máximo, tem uma força persuasiva sobre aquele indivíduo em particular que foi chamado a testemunhar. E tem também uma força persuasiva sobre o leitor que lê aquilo e que, ao perguntar para si mesmo, na minha experiência, no meu modo de perceber as coisas são assim como Sócrates está dizendo ou não são? Ora, a confirmação pessoal, ela não constitui uma prova no sentido lógico de maneira alguma. Mesmo nas obras de Aristóteles, você dificilmente vai encontrar alguma prova neste sentido. Porque é característico que Aristóteles, tendo sido, vamos dizer, o criador da arte lógica, ele não use essa arte lógica em parte alguma dos seus tratados. A abordagem dele é, em geral, puramente dialética e às vezes puramente empírica, tá certo? Então, se você procurar na filosofia antiga, você não vai encontrar nenhum exemplo de refutação cabal do que quer que seja, e nem mesmo tentativa de refutação cabal. Tá certo? Refutação cabal é aquilo, por exemplo, que Husserl fez com o psicologismo de John Stuart Mill, que é uma teoria segundo a qual as leis da lógica, elas são as leis naturais do pensamento. Então, Husserl pergunta se isso é realmente assim, pode ser assim. Então, ele começa a investigar ponto por ponto, tá certo? As várias possibilidades de esta teoria estar certa sob vários aspectos e vai então desmontando um por um. Esta refutação leva no mínimo 200 páginas para você refutar uma afirmação. Então, eu sei o que é uma refutação e confesso que ao longo de toda a minha carreira eu jamais me preocupei seriamente com refutar o que quer que seja. Eu posso rejeitar uma teoria num certo momento por ela ter alguma inadequação que para os fins daquilo que eu estou investigando a torna inconveniente. Tá certo? Mesmo assim, você vê uma página e meia colocada num ponto de um livro de 400 páginas, evidentemente esta página e meia tem um sentido que deriva do conjunto do livro. Tá certo? Como uma exemplificação casual de algo que está sendo exposto no restante do livro. Então, é claro que os indivíduos que discutem isto, nenhum deles leu o livro inteiro. E por isso mesmo eles pegam aquela página e meia e dizem, isto é uma falsa refutação. Por quê? Porque a teoria de Cantor pode ser defendida sob este outro aspecto, este outro. Claro que pode. Tá certo? Só que eu não escrevi isso para pessoas que não sabem ler, né? Para pessoas que não têm sensibilidade do texto e que a única educação que receberam foi a formação especializada em lógica. E que, portanto, vão olhar tudo sob o prisma da disciplina que eles aprenderam, que é a única que eles sabem. E que vão então encontrar provas e refutações em tudo. É? Então, ou seja, estão olhando a coisa sob uma categoria errada. Então, por mais que essas pessoas se aprimorem no domínio da arte lógica, elas continuam sendo pessoas incultas e incapazes de lidar com problemas da realidade. Só sabem lidar com os problemas formais, que são os problemas da sua própria técnica. E mesmo assim, não garanto que sejam tão competentes nisso, porque não há nenhum deles que seja autor de algum trabalho monumental nessa coisa, né? Nenhum deles está na altura, sei lá, do Nilson da Costa ou do Alexandre Costa Leite, embora o Alexandre Costa Leite faça parte da lista e não tenha participado dessa discussão. Então, como essas pessoas não sabem ler, então é evidente que a leitura que eles fazem de tudo é puramente projetiva. E é uma leitura determinada, vamos dizer, pelos sentimentos e emoções toscas, baixas, que sentem no momento. Então, um deles desperta a discussão, colocando ali à disposição dos membros da lista um vídeo na qual ele diz o seguinte aqui. O Olavo de Carvalho refuta a teoria da relatividade, justamente com o heliocentrismo, e denuncia as fraudes nas biografias de Isaac Newton, Charles Darwin e Albert Einstein. A gente coloca isso na seguinte base. Isso que o Olavo de Carvalho está tentando fazer é tão absurdo e tão despropositado que não precisa ser discutido, basta ser dito. Olha, o Olavo fez isto. E daí seguem-se as risadas. Quiá, quiá, quiá, quiá, quiá. Olavo, não pouco tempo atrás, escreve A sem H. A não pouco tempo atrás. Quer dizer, veja, são professores de lógica, meu Deus do céu. Mas não sabem a gramática elementar. Então eu pergunto, que tipo de mentalidade, que mente é esta? Que antes de dominar a gramática, aprende os meios de formalização da lógica matemática. É evidente que é uma mente disforme, que nunca vai entender coisa nenhuma, tá certo? E que vai aliar o mais extremo pedantismo à mais extrema estupidez. Denuncia fraudes nas biografias de Isaac Newton, Charles Darwin e Albert Einstein. Então, imediatamente, isso já suscita o escândalo, tá certo? Ou o riso. Olha, ele está dizendo que as biografias foram falseadas. E A sem H, não pouco tempo atrás, também refutou as leis de Newton, e cita lá um artigo meu. E aqui ela refuta novamente a teoria da relatividade, artigo publicado no Diário do Comércio. É evidente que a reação a isto, na lista, toma a forma imediatamente, né? Quase que de uma obrigação de as pessoas se expressarem mediante, vamos dizer, um sentimento de superioridade. Então todos dizem, ah, eu não tenho tempo para discutir esta insignificância. Ninguém sério presta atenção nisto. Né? Outro diz, já faz tempo que prestei atenção, parei de prestar atenção nesse moço. Deve ser um homem de 75, 80 anos, suponho eu, para me considerar moço. Né? E assim por diante. Então, este tom é uniforme. Só que é o seguinte, como é que pessoas que não têm, pessoas que são sérias demais, são ocupadas demais para prestar atenção em mim e discutir comigo, têm tempo para fazer fofoca a meu respeito pelas costas, durante páginas e páginas e páginas, né? Já é uma coisa um pouco estranha. Outro diz ali, quer ver? Eu ainda estou pensando se eu dou o nome do desgraçado ou não. No começo eu pensei, não, eu não vou dar os nomes deles para não queimar a reputação deles de uma vez. Outro diz, é um tanto preocupante a falta de resposta dos filósofos cientistas sociais às afirmações extremas dele. E bom, isso quer dizer que o sujeito não leu sequer os artigos na minha página. Ele não tem ideia da cronologia da minha carreira nem da minha carreira jornalística. E nem das discussões que houve quando do aparecimento do livro Aristóteles em Nova Perspectiva e do Imbecil Coletivo, que onde os filósofos e cientistas sociais fizeram exatamente isto. Saltaram em cima de mim como urubus e lobos, tá certo? E se saíram muito mal, botaram seu rabo entre as pernas, foram para casa e nunca mais falaram nada. Houve um deles até que desistiu da carreira científica e foi ser plantador de alface no Rio Grande do Sul, um homem que foi presidente da SBPC. Então, quer dizer, a geração anterior de filósofos e cientistas sociais, que era mais preparada do que esses caras, já fez isto. Só que o menino não sabe. E nem mesmo tenta se informar. Andei lendo uma introdução ao grande trabalho filosófico dele, A Paralaxe Cognitiva. Eu não escrevia Paralaxe Cognitiva. Hã? Eu tenho algum livro publicado chamado Paralaxe Cognitiva? Vocês leram alguma introdução minha à Paralaxe Cognitiva? Vocês que estão estudando comigo há anos, vocês não viram nada disso? Então, quando esse sujeito tirou isso? Evidentemente, fraude, ele não leu nada. Ele leu algo que alguém disse sobre a Paralaxe Cognitiva. Né? E daí ainda pergunta, eu gostaria de saber se alguém sério teve a paciência de analisar o que ele escreve. A resposta é evidentemente não, porque os que tentam analisar são gente como você. Então, Assim vai. Então, vejamos aqui. Eu escrevi um artigo que mencionava Newton. E que dizia o seguinte: a física antiga dizia que um corpo, se não movido por outro, tende a ficar parado. Newton contestou isso afirmando que a força da sua própria inércia mantém cada corpo eternamente no seu estado presente, seja de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Só há um problema. Se o movimento é eterno, não faz sentido falar em estado presente, a não ser por referência a um observador vivo dotado do sentido da temporalidade. No movimento eterno, tudo é fluxo e impermanência. Não há estados, seja de repouso ou de movimento. Estado é apenas uma impressão subjetiva que o observador, ele próprio envolvido no movimento geral, obtém ao medir os movimentos físicos pelo seu tempo interior. A tentativa de montar um universo puramente matemático, independente da percepção humana, acabava fazendo tudo depender da própria percepção humana. A física materialista fundava-se numa metafísica idealista. Isto é refutar Newton? Hã? Não. É uma observação histórica óbvia. Ou seja, o fundamento da mecânica de Newton é uma metafísica idealista que está ali embutida de algum modo. Você pode perfeitamente defender a metafísica idealista, como Kant, por exemplo, tá certo? E continuar confiando na física de Newton. Aonde que tem refutação aqui? Eu digo, será que só existem duas operações mentais, uma que chama prova, outra que chama refutação? É? Não existe, por exemplo, a interpretação? Não existe a investigação, por exemplo, dos efeitos psicológicos que uma ideia pode ter tido sobre uma coletividade, que é justamente o de que eu estou falando aqui, tá certo? Que por exemplo, a ideia de movimento eterno, é uma ideia autocontraditória. Quer dizer, se não há tempo, se fala de ficar parado ou ficar em movimento, é exatamente a mesma coisa. Então, são conceitos que têm, vamos dizer, toda uma complicação filosófica embutida, tá certo? Que você pode discutir por séculos e não vai chegar a conclusão nenhuma. No entanto, você tem aqui uma descrição física do universo, descrição matemática do universo, essa descrição funciona, e no entanto, lá no meio você tem um conceito absurdo que está embutido. Então, eu estou me referindo ao efeito que isto teve sobre a cultura europeia. Quer dizer, por um lado, você tem todo, quer dizer, uma estrutura matemática perfeitamente racional e muito bem fundamentada. Mas que para aceitá-lo você tem que aceitar um fundamento, aceitar também um fundamento metafísico que é no mínimo, altamente problemático. Né? E que a consciência desta coisa não apareceu imediatamente. Quer dizer, essa contradição ficou, de certo modo, embutida no espírito europeu durante o período de maior sucesso da física de Newton, que foi depois que Voltaire, no fim do século XVIII, publicou o livro Elementos da Física de Newton. Foi daí aí que o newtonismo se espalhou realmente pelo mundo. E, vamos dizer, a imensa credibilidade da física de Newton, tá certo? Fez com que essa contradição que estava lá dentro passasse despercebida. Ora, se não houvesse esta e outras contradições, uma teoria que é totalmente isenta de contradições, ela não pode sequer ser melhorada, ela é perfeita e acabada. Isto quer dizer que contradições e dificuldades, inconsequências e incoerências, você vai encontrar dentro de qualquer teoria científica. É? Qualquer pessoa que saiba ler entende imediatamente que isso não é uma crítica a Newton. Mas essas pessoas não sabem ler. É? Elas só sabem fazer aquilo que aprenderam na sua disciplina especializada. Provas e refutações. Então acreditam que isto é uma refutação. É? Então, o que eu posso fazer? Mandar as pessoas de volta para a escola? Você vai ter que aprender a ler primeiro. E você vai ter que, quando você lê um texto, você tem que entender, vamos dizer, qual é o alcance que esse texto se propõe a ter, até onde ele pretende, o que ele está pretendendo dizer, tá certo? E do que ele está tentando nos persuadir? Eu estou dizendo que um elemento de incongruência que havia dentro de uma grande teoria, grande e verdadeira, exercia um efeito maléfico sobre a mente europeia durante 2 ou 3 anos, 2 ou 3 séculos. E só quando veio, a crise da ciência física no começo do século XX, entra na passagem do século XIX para o século XX, é que a coisa veio à tona e viram que havia a necessidade de aprofundar aquilo. Mas vocês vejam, todo o materialismo do século XIX, certo? O materialismo de John Stuart Mill, de Haeckel, tá certo? De Spencer, nunca teria existido se não fosse, vamos dizer, esta crença generalizada e, por assim dizer, acrítica no sistema de Newton. Porque o sistema de Newton foi tomado como uma verdade final, absoluta e universal. E não era. Era uma verdade, mas não tão universal assim. Tá certo? Foi só quando essas inconsistências vieram à luz que surgiu a necessidade de uma teoria física mais abrangente e mais perfeita. Então, onde que eu estou tentando refutar Newton aqui? Agora, se o sujeito diz, o homem tentou refutar Newton num artigo de jornal, dá a impressão que o camarada é louco mesmo. Mas isso é deformar completamente o sentido do artigo. Mais ainda, a maior deformação ainda é onde o sujeito diz, aqui ele refuta a teoria da relatividade, em artigo publicado no Diário do Comércio. Quando você vai ler o artigo, que se chama Credulidade Sem Fim, o artigo não trata absolutamente da teoria da relatividade. O que eu estou discutindo ali é se Einstein foi ou não uma vítima de perseguição macartista nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a teoria da relatividade? E chegou à conclusão que não. Que havia apenas um dossiê sobre ele, mas ele jamais foi interrogado, jamais foi intimado, jamais foi pressionado, não sofreu absolutamente nada. Agora, mas tem um dossiê sobre ele. Eu falei, escuta, mas como é possível, você trazer um cientista do exterior, tá certo? Para trabalhar em projetos que são muito próximos da segurança nacional e não ter um dossiê sobre ele? Como seria possível uma coisa desta? Então, eu estou discutindo ali o que uma senhora chamada Morgana Gomes, no livro A Vida e o Pensamento de Karl Marx, tem nada a ver com isso, menciona ali que o físico Albert Einstein aparece como uma das vítimas mais famosas do macartismo. Falei, como vítima? Se o cara não foi intimado, não foi interrogado, e se havia apenas um dossiê sobre ele? Então, existe um dossiê sobre mim? O Departamento de Imigração, para me dar um visto de permanência, visto de residência, como foreigner with special abilities, investigou tudo da minha carreira e da minha vida. Eu sou vítima de perseguição por causa disso? O próprio Einstein também recebeu esse mesmíssimo visto. Ou seja, a pessoa vem aqui, não é como imigrante, muito menos como imigrante ilegal, mas ele vem como um estrangeiro capacitado a exercer certas funções de alto nível. E para isso tem que ter um dossiê a respeito do cara, pô. Onde que isso é perseguição? Não é perseguição nenhuma. O artigo, olha, também tem uma página e meia, não mais do que isso. E eu gastei a página e meia, tá certo? Discutindo isso. De passagem, eu citei que havia um cientista político em inglês que havia contestado o caráter científico da teoria da relatividade. Ali se tratava deste. Aqui. É evidente que esses camaradas todos, eles não leram, porque eles não acompanham as discussões. Eles lê apenas aquilo que se manda ler na faculdade. Quer dizer, a verdadeira discussão que acontece numa esfera cultural maior, eles não acompanham. No máximo, eles acompanham um outro trabalhinho muito especializado da sua área. Não tem ideia do debate cultural mais amplo. Né? O autor chama-se Peter Hayes. The Ideology of Relativity, The Case of the Clock Paradox. Peter Hayes, publicado na revista Social Epistemology, volume 23, número 1, de janeiro a março de 2009. Então, o que faz esse Peter Hayes? Ele rastreia a história das primeiras discussões sobre a teoria da relatividade, tá certo? Onde vários físicos, entre os quais o Prêmio Nobel de Física, Philip Leonard, colocava objeções terríveis à teoria da relatividade. Note bem, colocar uma objeção à teoria não é impugná-la. Objeções, que eu saiba, fazem parte da própria lógica interna de uma teoria. Não é isso? Então, uma teoria que está errada sob certo aspecto pode estar certa sob outro aspecto. E uma teoria certa pode ter erros na sua formulação, que quando você oferece a objeção, você não está destruindo a teoria, você está ajudando essa teoria a se expressar de uma maneira mais coerente. Isso aconteceu na teoria da relatividade, isso aconteceu várias vezes. Quer dizer, Einstein teve que reformular, refazer o seu trabalho várias vezes por causa das objeções, que ele mesmo reconhecia ser muito valorosas. Acontece que, nos anos 20, essas objeções começaram a se acumular muito. Quer dizer, havia muita gente contra a teoria. E o Einstein, em vez de responder meticulosamente a todas as objeções, mais tarde ele faria isso, mas naquele momento ele não fez, ele alegou o seguinte: estão dizendo isso de mim porque eu sou judeu. E eles são antissemitas. Ou seja, imediatamente apareceu o aspecto. O primeiro que levantou explicitamente o aspecto ideológico da coisa na discussão foi o próprio Einstein. E então, a partir daí, a teoria da relatividade passa a ser integrada dentro da ideologia liberal progressista, em oposição a uma ideologia reacionária e antissemítica. E o impacto jornalístico mundial da teoria foi em grande parte baseado nisto. Tá certo? Então, a fama de Einstein foi infinitamente além dos círculos acadêmicos e científicos. Ele se tornou uma espécie de emblema da alta inteligência e da alta cultura, e foi universalmente aplaudido por causa disso, por pessoas que não têm a menor capacidade de entender a teoria da relatividade. Eu confesso que eu mesmo, os detalhes matemáticos da teoria da relatividade, eu não entendo por mim mesmo. Eu, claro que eu consigo entender, mas alguém tem que me ajudar. Eu tenho que, né? Eu tenho um irmão que é um excelente matemático, né? E quando eu não entendia as coisas, eu perguntava para ele. Tá certo? Então, ou seja, a aprovação universal de Einstein teve pouco ou nada a ver com a solução deste debate científico, solução que nunca houve. Essas objeções nunca foram efetivamente respondidas. Tá certo? Tanto que elas reaparecem muito mais tarde, de maneira muito pior, quando um outro físico altamente qualificado, que foi Herbert Dingell, depois de ter sido um dos propugnadores mais entusiásticos da teoria da relatividade, de repente ele descobre que tem ali algumas contradições e paradoxos não resolvidos. Essas contradições e paradoxos não estão resolvidos até agora. Pior, existem diferentes interpretações da teoria da relatividade. Né? E, às vezes, na discussão você pode saltar de uma para outra. Ou seja, eu simplesmente mencionei que havia essa discussão. Isso quer dizer que eu estou, eu mesmo, refutando a teoria da relatividade? Ou o sujeito escreve isso apenas para me dar ares de maluco? É evidente que essa segunda hipótese é a verdadeira. Só que isso foi feito numa lista acadêmica, que em princípio deveria ter aquele mínimo de respeitabilidade intelectual que permitisse às pessoas se referir a si mesmo como pessoas sérias. Se nós somos sérios, alguém sério já examinou esse problema? Não, só pessoas como vocês, né? Que falsificam e caricaturam o que o outro está fazendo para lhe dar ares de absurdo e daí em seguida saem cantando vitória. Isto é uma figura de heurística que se chama o homem de palha. Quer dizer, mas será que vocês, com o treinamento de lutor que vocês têm de lógica, vocês não sabem reconhecer um homem de palha quando o encontram? Não, não sabem. Então, em seguida, aparece um outro sujeito que coloca ali uma lista de afirmações minhas, absurdas, que ele chama de pérolas de sabedoria. E essas afirmações se dividem em quatro tipos. Primeiro, falsificações completas, coisa que eu jamais disse, tá certo? Nem poderia dizer em que ele inventou e botou na minha boca. Segundo, deformações de sentido, coisa que se aproxima de coisas que eu disse, mas que aparece ali deformada para dar uma impressão de absurdo. Terceiro, frases que eu usei no sentido hiperbólico, forças de expressão que o indivíduo propositadamente toma como se fossem afirmações categóricas, também para dar uma. E por fim, o que é mais bonito, afirmações são perfeitamente razoáveis, verdadeiras e que podem ser facilmente provadas, tá certo? Mas que são escandalosas, que nada sabe do assunto, que é exatamente o que acontece com todos estes senhores. Então, vê, primeiro tipo, falsificações completas. Olha aqui as frases que o nego me atribui. Todos os ditadores da história eram esquerdistas. Hitler, Saddam Hussein, Milosevic, Mussolini, Vargas e Júlio César. Ele esqueceu, tá, Gengis Khan, não é isso? Tamerlão. Né? Aonde que eu disse isso? Nunca disse, nem poderia dizer. Mesmo porque eu não vejo como poderia aplicar a categoria de esquerdista, tá certo? A personagens que são anteriores à formação, vamos dizer, desses complexos ideológicos chamados direita e esquerda. E como é que nós vamos saber se Júlio César é de direita ou de esquerda? Não tem nenhum meio de saber. Né? Porque visto com a perspectiva de uma outra época muito posterior, portanto visto de maneira anacronística, ele pode parecer esquerdista sob certos aspectos e direitista sob outros, mas você jamais vai saber. Quer dizer, um erro desse tipo de anacronismo, eu jamais cometeria. Né? Segundo, ele diz que o Big, eu disse que o Big Bang foi apenas um encontro de moléculas. Mas onde estavam as moléculas? O que eu disse é uma coisa que todo estudante de física sabe, é que existem quatro forças físicas básicas e que de algum modo elas se combinaram para formar o Big Bang. Né? Mas existir as forças não quer dizer que existem moléculas. É isso? Então, depois, exemplificando a coisa que eu digo, se duas moléculas se juntam, é porque elas têm dentro de si propriedades que são matematicamente descritíveis e matematicamente definidas, tá certo? E que, portanto, vamos dizer, as leis matemáticas que as informam, tá certo? Já eram válidas antes do momento do encontro. Né? Quer dizer, esse é um exemplo que eu dei. Mas quer dizer que eu digo que o Big Bang foi um encontro de moléculas? Não, não disse uma coisa dessa, nem poderia dizer. O curioso é que o sujeito coloca essas frases e ninguém na lista diz onde ele disse isso. Né? Me dá uma fonte. Né? Quer dizer, nem esta precaução eles têm. E é uma lista séria, não é uma lista de amigos que estão discutindo. A lista chama-se Lógicos do Brasil. Lista só de professores de lógica. Portanto, esta lista deveria ter alguma credibilidade, alguma fé pública profissional, intelectual. Mas não tem. A discussão parece coisa de criança, porra. Quer dizer, é um nível de garotos de ginásio, porra. Né? Terceiro. Nikola Tesla não entendia nada de eletricidade ou de fios elétricos. Hã? Pô, Nikola Tesla foi o negro que inventou um meio de transmitir energia elétrica à distância sem fio. Quer dizer, sabe entender até sem fio. Como é que eu me entendi de fio? Hã? E depois outra coisa. Eu sou o maior fã do Nikola Tesla. Como é que eu ia dizer uma coisa dessa? Hã? Onde que ele tirou isto? Né? Este eu tenho que dar o nome. Né? Chama-se Yuri Lumer. Ele coloca, olha que pérolas de sabedoria do Olavo de Carvalho. Bom, eu não estou no programa Troll Speak, então não posso usar o vocabulário correspondente devido para qualificar este indivíduo aqui. Então, deles, todas as guerras e revoluções da história, depois da Revolução Francesa, foram planejadas por comunistas. Hã? Eu disse isso? Aonde que eu disse isso? É? Claro que eu não poderia ter dito isso, porque isso é obviamente falso. Depois diz, as armas de destruição em massa são uma farsa inventada pelos movimentos comunistas ambientalistas. Hã? Ou seja, eu disse que as armas de destruição em massa não existem, que foram, é uma invenção publicitária dos comunistas ambientalistas. Onde que eu disse uma coisa dessa, meu Deus do céu? Hã? Depois eu teria dito que o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro é um modelo de educação comunista. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem onde fica o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro. Hã? O que eu me referi foi o seguinte, ao Colégio de Aplicação de São Paulo, dos anos 60, que era notoriamente dominado por um grupo de intelectuais comunistas. Nos anos 60, eu não sei se é ainda. Hã? Muito menos o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele está dizendo, o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro é, no presente, um modelo de educação comunista. Como é que eu vou saber isso à distância, meu Deus do céu? De onde que eu posso ter dito uma coisa desta? Então, só de ter inventado isso aqui, o sujeito merecia, na verdade, isso aqui é um processo crime, seu Yuri Lumer. Né? Isso não é para responder com uma refutação. Isso é para botar você na cadeia, desgraçado. E isto é um nível da discussão dos lógicos do Brasil. É? Agora você imagina os ilógicos. É? Depois tem uma série de frases que são deformações de sentido. Ele diz: as novelas da Globo trazem propaganda subliminar comunista. Digo, propaganda subliminar? Você sabe o que é propaganda subliminar, ô moleque? É? Então, propaganda subliminar é aquilo que está abaixo do limiar da consciência. Portanto, são imagens que estão transmitidas na fração infinitesimal de segundo que você não percebe. Quer dizer, você conscientemente não viu nada. Eu já expliquei isso, foi inventado por um psicólogo austríaco chamado Otto Pößl, com uma maquininha chamada taquistoscópio, que ele projetava umas manchas na parede, umas bolinhas, e no meio das bolinhas, e pedia para a pessoa, presta atenção nas bolinhas. E amanhã eu vou lhe perguntar quais as figuras que você lembra. Aqui tem as bolinhas formando um triângulo, formando um quadrado, etc, etc. E no meio, ele botava umas também por uma fração infinitesimal de segundo, que o sujeito não via nada. No dia seguinte, o paciente lembrava especificamente destas que ele não tinha visto, entre aspas. Então, daí surgem os estudos de propaganda subliminar. Então, as novelas da Globo não contêm propaganda subliminar comunista, nem eu nunca disse. Digo, elas expressam uma ideologia comunista explícita e evidente. As novelas da Globo, elas apoiam maciçamente todo o programa cultural da esquerda nacional, que é a menina dos olhos da estratégia comunista no presente momento. Foi isso que eu disse. Subliminar? Subliminar é a sua inteligência, meu filho, que é infinitesimal. Entendeu? E que a gente olha, olha, olha, não vê nada. E no dia seguinte, a gente não vê nada, e no dia seguinte a gente garante. E o Yuri Lumer é um negro inteligente, porque foi subliminar. Aqui, vivemos num regime de ditadura comunista. Eu disse isso? Não, eu digo, vivemos num regime de hegemonia comunista. É completamente diferente. Você não sabe a diferença, moleque? Hã? O Brasil está no estágio da Revolução Comunista mais avançado do mundo. Falou, olha, eu não me lembro de ter dito isso, mas, e de fato não está. É? Está num estado avançadíssimo, mas mais avançado do mundo, falou, como é que eu vou saber? Eu investiguei isso em todos os países, falou, não posso ter dito isso. Agora, pode ser que num momento qualquer tenha soltado essa frase no sentido hiperbólico. Agora, o cara pegar uma hipérbole e transformar numa afirmação categórica é porque ele não sente a diferença, ele não sabe ler. É? Aqui, Bill Clinton é um agente de Pequim. Onde que eu falei uma coisa dessa? O que eu disse foi o seguinte: durante a campanha, o Clinton recebeu uma contribuição maciça de uma estatal chinesa. E depois, quando era presidente, ele mandou soltar os espiões chineses que estavam fazendo espionagem nuclear no laboratório Los Alamos. Ou seja, ele devolveu o favor. Foi isso que eu disse. Agora, transforma mais. Do Clinton no agente de Pequim? Opa, peraí, a coisa complicou, é? Agora, forças de expressão tomadas propositadamente como afirmações categóricas. Nas livrarias você só acha três tipos de livros: autoajuda, economia e comunismo. Eu disse realmente esta frase. Mas isso quer dizer que só há realmente, materialmente, esses três tipos de livros? Se eu dissesse isso, seria uma coisa absurda, porque, evidentemente, você encontra lá, por exemplo, o livro de Machado de Assis, que não são nenhuma dessas três coisas, você encontra William Shakespeare, que não é nenhuma dessas três, você encontra outras coisas também. Mas tomada como afirmação categórica, fica inteiramente absurda. Outra frase: a Europa será totalmente islamizada em 10 anos. Eu posso até ter dito esta frase, mas isso não quer dizer uma profecia de que será islamizada em 10 anos. Ele pode interpretar assim, porque não sabe ler. Mas é uma maneira de dizer que o processo de islamização da Europa está muito avançado. Se ela será totalmente islamizada ou não, eu falo, não sei. Tem muita gente que acha que sim, a começar pelos próprios muçulmanos. Eles dizem isso todos os dias. Tá certo? E não param de obter vitórias no caminho desse objetivo. Tá certo? E por fim, tem uma série de afirmações perfeitamente razoáveis e verdadeiras, que são escandalosas para quem nunca estudou o assunto, ou para quem não sabe nada, ou para quem acredita piamente na versão que sai na mídia popular, ou seja, ele acredita no Jornal Nacional, na Globo, e isso é a referência dele. Ele acredita no Jornal Nacional, na Globo e no que o professor de física dele ensinou, de lógica, ensinou na universidade. Só isto, e essa é toda a cultura do desgraçado. Então, o aquecimento global, e sobretudo o aquecimento global por mãos humanas, são a farsa inventada pelos movimentos comunistas e ambientalistas. Eu digo, mas escuta, mas metade dos ecologistas do mundo pensam isto. O que que tem de tão escandaloso? Existem centenas, até milhares de livros que dizem isto. Qual é o problema? Hein? Por que que isto deveria ser uma pérola de sabedoria? Você pode discordar disto, mas não torna a afirmação em si absurda. Hein? Segundo, as fundações Ford, Carnegie e Rockefeller faziam propaganda anticristã, anticapitalista e anti-americana. Ah, olha o que ele está falando, os caras são capitalistas, ele diz que eles são anticapitalistas. Aí é ignorância, é uma coisa invencível mesmo, tá? Não tem. Veja, nos anos 50, já houve aqui nos Estados Unidos uma comissão parlamentar de inquérito para investigar exatamente isso, nos anos 50. Hein? A comissão Rees, Reese. As conclusões da comissão Rees são amplamente conhecidas, mas desde os anos 50. Hein? E no Brasil, quem é que não sabe, meu filho, que quando você vai, se ele passou no vestibular, ele entra na fila para se inscrever na faculdade, já tem lá o homem da Fundação Ford ou da Fundação Rockefeller oferecendo verbas de pesquisa para ele, caso ele faça pesquisa que chegue às seguintes conclusões. Pá, pá, pá, pá. Conclusões de tipo feminista, gaysista, etc. Quem não sabe disso? Ele não sabe. Portanto, é absurdo para ele, né? E assim vai. Então, isto, meu filho, é a discussão entre professores de lógica. Numa lista, presta atenção, que tem fins profissionais, é uma lista de uma categoria profissional, não de um círculo de amigos. Não é aqui, círculo dos amiguinhos do Zé Mané que estão discutindo no botequim. É? Então, aí aparece o outro dizendo: impressionante, sabem também se ele falou da mecânica quântica dos teoremas de Gödel? Ah, falei sim. É? Você vai lá, tem o livro do professor Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, que eu fiz o prefácio. E aliás, o professor Wolfgang Schmidt só te chegou a ser conhecido no Brasil graças a mim, porque assim, eu acompanho esses debates. É? Quer dizer, só na. Quer dizer, o centro fundamental, vamos dizer, do meu interesse não é, eminentemente, o debate científico, mas eu o acompanho. É? Então. Eu garanto a você que num ano eu leio muito mais livro de ciência do que essa gente lê. E qual é o problema de você escrever algo sobre a mecânica quântica ou teorema de Gödel? Qual é o problema? Hã? Ele diz, pois ele parece falar de qualquer coisa. Eu digo, escuta, meu filho, você não sabe o que é crítica cultural, não? Eu digo, a crítica cultural é o começo do meu trabalho. Quer dizer, primeiro, você tem que ter uma visão geral dos debates que existem numa sociedade, portanto, debate artístico, religioso, moral, econômico, etc., etc. De modo a você fazer um perfil do estado das questões na sociedade num determinado momento. Isto, na verdade, não é falar de qualquer coisa, isto é uma especialidade, ô desgraçado. Hã? E esta é a minha especialidade, se você quer saber. Então, aí, de fato, você tem que falar de qualquer coisa que seja pertinente aos debates publicamente relevantes. Isto não quer dizer que você vai entrar nos detalhes especializados de cada questão. Hã? Por exemplo, eu sempre dou conta do debate religioso que existe, mas eu entro em discussões de ordem teológica jamais. Não estou qualificado para isso. Como não estou qualificado, vamos dizer, para entrar numa prova ou refutação do teorema de Gödel. Eu não tenho qualidade para isso. E nem interesse. É? Mas esse indivíduo parece achar que só existem duas possibilidades. Ou você tem o conhecimento especializado daquela técnica, daquela disciplina, tá certo? Ou você é um chutador. É? E, por exemplo, o historiador que escreve a história cultural de um certo período, é? Ele terá que ser um técnico especializado em cada uma das disciplinas que ele mexe, ou ao contrário, a sua própria técnica, a história cultural, é uma especialização. Se você não sabe que isso existe, então estude. Então, você verá que a quase totalidade dos historiadores, dos profissionais de história cultural, é, não são especializados em 99,999% dos assuntos cujos debates entram na sua esfera de estudos. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Hã? Então, para ele é o seguinte, ou o sujeito é um professor de lógica, ou ele é um chutador. Não existe outra coisa no mundo. Então isso quer dizer que esse sujeito nunca leu um livro de história. Por exemplo, você pega o livro do Popper, A Crise da Consciência Europeia, os dois grandes livros, né? E O Pensamento no Século XVIII, O Pensamento Europeu no Século XVIII. Né? Poincaré não era um especialista nem em matemática, nem em física, nem em história da arte, nem em teologia. Né? E, no entanto, ele fala de todas essas coisas. Ele era um especialista em o quê? Em história cultural. Né? Mas o neguinho não sabe que isso existe. E o especialista em história cultural, ele tem que falar de todos esses assuntos porque eles são permanentes, porque eles são pertinentes à discussão cultural na época abrangida. O outro diz aqui, eu não sabia que alguém levasse a sério ou gastasse tempo com o Olavo de Carvalho. Eles estão aqui gastando tempo fazendo fofoca pelas costas. Para isso tem tempo. Que... Agora, discutir em público, eles não vêm porque sabe que vai sair muito mal. Como todos os representantes da classe universitária brasileira que se meteram comigo vão sair mal, porque são pessoas despreparadas, às vezes têm aquela formaçãozinha especializada, mas não tem cultura, meu Deus do céu. Não sabe nem escrever. Isso aqui é um festival de erros de gramática, que é uma coisa horrível. São semi-analfabetos, meu Deus do céu. Não dominam o próprio idioma. Daí um outro aqui diz. Faz tempo que deixei de acompanhar esse moço. O sujeito chama-se Álvaro Augusto. Né? E quantos anos você tem, Álvaro? 17? É? Desde que solicitei a exclusão de uma lista de e-mails dele, recebi como resposta uma série de ofensas. Hã? Eu nunca tive lista de e-mails. Nunca tive nenhum. Alguém pode ter feito uma lista de e-mails a respeito das coisas que eu falo e você foi excluído dela. Agora, eu nem incluí nem excluí ninguém de lista nenhuma porque jamais tive lista. Né? Ou seja, você não se preocupa nem de saber de quem é a lista, pô. Né? Esta é a sua criteriosidade, a sua seriedade científica é esta? para lançar acusações pelas costas, mas não em privado, porque uma lista de 400 membros não é privada de jeito nenhum. Isso caracteriza difamação pública, e pior ainda, difamação dirigida a um público, tá certo? Que é que tem interesse na minha área e que pode influenciar outros profissionais na área. Né? Então, você está entrando aqui no crime, meu filho, difamação, você está inventando coisa. Daí, os argumentos contra a relatividade não são mesmo originais e indicam que ele nunca ouviu falar em variedades multidimensionais. Mas eu não disse uma palavra contra a relatividade. É? Eu não estou tentando refutar a teoria da relatividade. Eu disse o seguinte, nela existem incoerências, ambiguidades e problemas. E isso é uma coisa que todo estudante de física tem obrigação de saber, porque é a história da sua disciplina. Se você não sabe a história das discussões que houve em torno da teoria da relatividade, e se você não conhece as inúmeras versões e interpretações diferentes que existem para dar conta dessas incoerências, então você não sabe nada. Porém, nada disto é uma refutação da teoria da relatividade. É? Outra coisa, ao longo deste vídeo que ele transmite ali, eu digo, tem alguns conceitos da teoria da relatividade que eu não entendo. Então, ora, a mesmíssima expressão foi usada por Philip Leonard, por Herbert Dingle e por muitos outros físicos, que dizem, não, eu não entendo este conceito. Quando você diz que não entende, não quer dizer que você é burro, que você não está entendendo. O conceito em si tem algo de incompreensível. É? O que não quer dizer que esteja errado. Se os conceitos da teoria da relatividade fossem todos compreensíveis desde o início, o próprio Einstein não teria que refazê-los tantas vezes quanto refez. E quanto estão sendo refeitos até hoje. Né? Outra coisa, eu nunca ouvi falar em variedades multidimensionais. Escuta, ô Álvaro, você não sabe que esse próprio negócio de variedades multidimensionais é objeto de discussão há décadas. Né? Até hoje não se sabe se isso presta para alguma coisa ou não. Quer dizer, se existe algum problema na teoria da relatividade, como é que você vai resolver com as variedades multidimensionais que apareceram muito depois e que são tão problemáticas quanto ela? Isso aí é como diziam os latinos, você resolver obscurum per obscurius. Quer dizer, você vai pegar uma coisa ainda mais obscura, resolver uma coisa obscura por outra mais obscura. Quer dizer, você está fazendo isso só para exibir cultura, meu filho. Porque aí eu que sou obrigado a te dizer. Mas quem te disse, você tem que me dar na prova de que as tais das variedades multidimensionais resolvem os problemas que estão lá dentro da teoria da relatividade. Ah, mas você não precisa fazer isso, basta isso. Você me joga as variedades multidimensionais na cara de... Ah, eu não posso falar da teoria da relatividade porque eu não conheço variedades multidimensionais. Ah, puta, que palhaçada, que coisa mais brega, mais infantil, meu Deus do céu. Não. Daí aparece um outro aqui discutindo o negócio do Cantor. Não. E ele diz que a minha argumentação é falha porque eu não discuto o que significa ser maior. Ué, de fato, se eu fosse oferecer uma refutação da teoria de Cantor, eu teria que definir meticulosamente cada um dos termos. Eu não estou fazendo isto. Tá certo? E além disso, o que ele quer dizer, o que eu quero dizer, é que se se faz uma correspondência bionívoca entre pares e inteiros, na verdade o que se faz é trocar os símbolos numéricos. Foi exatamente isso que eu disse. Esse argumento, todavia, não tem a capacidade de derrubar nenhumas ideias que Cantor ou outro matemático... Eu não tenho a pretensão de derrubar, eu só disse que existe uma confusão ali. Essa confusão pode ser esclarecida e pode ser restaurada em seguida, vamos dizer, sob outra argumentação, a teoria de Cantor, claro que pode, né? Porém, acontece o seguinte, que a operação de troca de símbolos não depende da bijeção, correspondência bionífica. Eu digo, mas peraí, quem falou de correspondência bionífica foi o Cantor, não fui eu. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, é que você pode argumentar em favor da teoria de Cantor sem usar o conceito de correspondência bionífica. Claro que pode. É? Você pode que uma coisa não dependa da outra. Pô, claro que pode, só que o Cantor não fez. É você que está fazendo agora. É? Então, Você está exatamente comprovando o que eu disse. Quer dizer, formulada a coisa em termos de correspondência biunívoca, há ali uma obscuridade ou uma inconsistência. Ela pode ser corrigida, é claro. É? Se eu estivesse tentando refutar a teoria de Kant, sim, você teria toda a razão. Mas eu não estou refutando. É? Eu estou assinalando uma falta de clareza mental que existia em Cantor, como existiu em muita gente da época e como existe em todo mundo, no fim das contas, existe em mim também. Tá certo? Só que eu estou assinalando que esta falta de clareza naquele ponto era sintomática de um estado de coisas em toda a cultura europeia da época. É disso que eu estou falando. Mas para isso você precisaria ter lido o livro, né? E não só aquele pedacinho, tá certo? Que você lê deformando como se ele fosse uma refutação lógica. Daí pior, entra alguém com a discussão da astrologia. Evidentemente não podia faltar, não podia faltar. Então, mesmo Álvaro Augusto cita Robert Heinlein, é um autor de romance de ficção científica que eu nunca li. E do alto da autoridade, seu Heinlein, ele diz: uma pedra de toque para determinar o valor real de um intelectual, que ele escreve entre aspas, descubra o que ele pensa da astrologia. O que você pensa de Robert Heinlein? Eu não penso nada, porque eu não tenho tempo para ler esse tipo de bobagem. Né? Eu não leio ficção científica. Ele só, os únicos literatos que ele cita aqui, um cita o Arthur Clarke e outro cita Robert Heinlein. Vocês leem um bocado de ficção científica, né, gente? É? Então. Eu posso até ler alguma ficção científica se for uma obra, adquirir o conceito de obra-prima e tal, podemos até ler isso aí. Livros de ficção científica melhores do que a Doris Lessing, vocês não vão fazer. E a Doris Lessing era uma coitada, uma burra que não entendia nada do que estava acontecendo nem para ela. Um dia eu conto a história da Doris Lessing para vocês. Então, aqui, volta o outro, ele diz, uma das características comuns deles, os intelectuais, entre aspas, é que eles não enunciam muito claramente o que querem refutar. Citam os autores, mas não especificam a que obra se referem, nem muito menos as teses que querem discutir, exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Não é que vocês não citam os lugares, vocês inventam frases, né, que muito genericamente atribuem ao seu Olavo, e em seguida dizem que refutaram e cantam vitória. Exatamente o que vocês fazem. Quer dizer, vocês são muito piores do que esses intelectuais a que vocês estão se referindo. Por quê? Eu, de fato, eu não precisava especificar muito claramente, detalhadamente, os pontos da teoria do Cantor que eu estava querendo refutar, porque eu não estava refutando nada, eu estava apenas fazendo uma observação a respeito. Quer dizer, o indivíduo que não sabe distinguir, na leitura, ele não sabe distinguir o que que é, vamos dizer, uma observação crítica feita de raspão e o que que é uma refutação, então você não sabe nada, meu filho. Você simplesmente não sabe ler. Né? E daí, usualmente, eles não definem os conceitos, usualmente apelam para o sentido comum que as pessoas empregam termos que seriam importantes para uma refutação. Eu digo, olha. Em primeiro lugar, eu já dei muitas aulas sobre este ponto. Quer dizer, toda formalização de um conceito, quanto mais, vamos dizer, perfeita é, vamos dizer, essa formalização, mais ela se afasta, vamos dizer, da experiência comum do objeto. E, portanto, o significado ontológico do conceito se torna mais problemático e mais ambíguo. Eu já expliquei isso em outras aulas, não vou explicar de novo aqui. Então, quando você chega a um ponto em que o único conceito possível é uma medida matemática, você tem o máximo de perfeição formal possível e você tem o mínimo de clareza ontológica. Por exemplo, matematicamente, todo mundo sabe o que é um neutrino. Agora, se o neutrino existe ou não, eu falo, bom, esse é outro problema. Até o que significaria existir nesse contexto também é um problema. É? Então, isto quer dizer que a possibilidade da formalização conceitual é um negócio altamente problemático e que, na discussão cultural em geral, você tem que ficar num ponto intermediário da tensão entre o máximo de formalização e a experiência direta, quase indizível. Isso é absolutamente necessário em toda discussão filosófica. Quando você chega, vamos dizer, à formalização completa, você saiu já da discussão filosófica há muito tempo. Né? Então, o indivíduo não parece ter consciência disto. Ele é aquela pessoa ingênua que diz, não, na discussão nós temos que definir perfeitamente todos os termos. Eu digo, opa, você nem pensou no que está dizendo. Veja, se você definir perfeitamente todos os termos se definirão uns pelos outros. Todos os termos. Inclusive termos como mais, igual, menor, o mesmo, etc, etc, etc. Então isso significa o seguinte, esta linguagem terá perdido toda e qualquer referência à experiência direta. Ela terá se transformado numa pura matemática. Ora, a pura matemática pode resolver algum problema ontológico? Não, não pode. Então você terá desistido, tá certo, de qualquer abordagem do problema ontológico em favor de uma precisão matemática que lhe permita, que lhe dê maior manipulação técnica sobre os entes. Eu digo, deve-se fazer isto? E isto é a única coisa que se pode fazer? Ele parece não imaginar que existe algum problema nisto aí. Ele acha lindo, tem que formalizar e definir tudo. Digo, isso é coisa de criança, meu Deus do céu. Isso quer dizer que a definição e a formalização resolvem todos os problemas e são obrigatórias em todas as circunstâncias? Bom, podem ser obrigatórias para certos domínios do conhecimento, mas não tem como ser para a discussão cultural em geral, nem para a discussão filosófica. Né? Então, daí entra aqui um defensor da astrologia. Digo, opa, até o que falar contra a astrologia? Digo, empinar o narizinho apenas, né? Ah, se o cara dá valor à astrologia, não presta. Empina o narizinho e pronto. Isso foi a sua tese. Daí veio uma tese contrária. Aí parece-me que já é um preconceito com respeito à astrologia. Conheço pessoas de primeira grandeza que também cultivam o conhecimento astrológico. Ele tem razão. Né? Então, daí dizer, uma boa parte do conhecimento acadêmico das universidades é equivocado, preconceituoso e também está ligado a interesses políticos e corporativistas menores. É óbvio. Você quer um exemplo de conhecimento corporativista menor? Aqui um bando de cara fazendo fofoca sobre um cara que em público eles não querem discutir. Porque não vamos dar importância para ele, senão estaríamos confundindo importância. Quem é você para me dar importância, meu filho? Você não tem importância nenhuma. Hã? No zero à esquerda, como é que vai me dar importância? Hã? Então, você vê, de repente, a coisa virou uma discussão sobre a astrologia. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Só que aparece o primeiro problema. Ora, há mais de 30 anos, eu, depois de ter acompanhado toda a discussão do problema astrológico que se travou ao longo de todo o século XX, eu percebi que havia uma confusão geral. Não é possível você discutir astrologia, entre aspas, sem você ter discutido primeiro o fenômeno das influências ou correlações astrais em si mesmo, e independente da astrologia. Se você não tem nenhum meio não astrológico de verificar se essas relações existem ou não, muito menos você poderá averiguar a veracidade ou falsidade do discurso astrológico a respeito dela, discurso que é enormemente confuso, que não tem nenhuma unidade conceptual, nenhuma, e que apela, quer dizer, a símbolos, mitos, etc, etc. Discutir astrologia é coisa de, gente, de miolo mole. Né? O que tem que discutir primeiro, mas, bom, vamos ver se o fenômeno existe ou não existe. E em seguida veremos o que os astrólogos dizem a respeito. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa que você, digamos, no século né, 16, 17, você discutir, né, a veracidade dos relatos de viajantes sobre a América sem você questionar se a América existe. Você não sabe se a coisa existe ou não, como é que você vai saber se o que estão dizendo a respeito é verdadeiro ou falso? Isso é um preceito metodológico óbvio e que um estudante de lógica tem a obrigação de perceber nos primeiros 10 minutos. Eles não têm a menor consciência disso. Eles querem discutir se a astrologia funciona ou não. Ora, mas essa pode haver uma abordagem mais tosca do problema do que esta? Isto aqui são professores de lógica, que se supõe devem entender algo de metodologia também. Mas isso nem ocorre a eles. Ora, qualquer exame da bibliografia astrológica, não a de hoje, né? Não estou falando da Linda Goodman, esses caras que fazem astrologia popular, estou falando, mas da bibliografia astrológica ao longo dos tempos, né? Se você vai ler Albumazar, Guido Bonatti, etc., todos esses textos antigos da astrologia, você vai ver que o simples problema terminológico ali é um bicho de sete cabeças. Não tem dois astrólogos que usem os mesmos termos para dizer as mesmas coisas. No século XIX, na Inglaterra, começou a se estabilizar mais ou menos um vocabulário astrológico para certos círculos de astrólogos, não para todos, outros não aceitaram aquilo. Em suma, o julgamento da astrologia é impossível, né? A não ser que você faça um estudo em separado sobre o objeto da astrologia para saber se esse objeto existe ou não. Hã? Há indícios de que sim e há indícios de que não. Por exemplo, a famosa pesquisa do Michel Gauquelin, que foi encomendada pelo chefe do Observatório de Paris, Dr. Paul Kudeck, que diz: bom, vamos pegar uma hipótese astrológica, tá certo? Unificada, vamos expressá-la em linguagem cientificamente estável. Nós vamos fazer isso, não é o que os astrólogos fazem, hein? Nós pegamos uma vaga hipótese astrológica, formulamos essa hipótese numa linguagem não astrológica, numa linguagem cientificamente estabilizada, em seguida criamos um método estatístico para verificar se esta hipótese funciona ou não. O que isso tem a ver com os astrólogos? Nada. Isto não é estudar assunto astrologicamente, é estudar por outro método. E pegaram 50 mil horóscopos de pessoas pertencentes a três grupos profissionais bem definidos e disseram: se é verdade que isso que os astrólogos chamam planeta dominante, o planeta dominante é o que está num dos quatro ângulos. O que é um horóscopo? O horóscopo é um desenho que você faz da Terra no instante do nascimento, né? E você tem a linha do horizonte e você tem a vertical, vai do meio do céu ao fundo do céu. Então, esses quatro ângulos são considerados pela tradição astrológica, e isso é unânime entre os astrólogos do Ocidente, não tem nada a ver com astrologia hindu e chinesa, etc., etc., que aí já é outro bicho de sete cabeças. Eles dizem que o planeta dominante, pelo seu simbolismo, ele exerce uma espécie de função definidora sobre a personalidade e a carreira daquele indivíduo. Então, se esta presunção astrológica tem alguma correspondente no mundo real, então deve haver uma prevalência estatística da presença de certos planetas nos ângulos dos horóscopos das pessoas dessas profissões do que das pessoas de outras profissões. Por exemplo, se você toma o planeta Saturno como representante da profissão científica e médica, de acordo com a tradição astrológica, ou com algumas tradições astrológicas, eu digo: bom, nós vamos testar isto. Isso aí não é toda a astrologia, mas é apenas uma afirmação que é mais ou menos constante entre astrólogos de várias épocas. Então, vamos formular isto matematicamente e vamos ver se isto acontece, de fato, estatisticamente. Então, pegaram 50 mil horóscopos, separaram as pessoas que eram de profissão médica e científica e separaram as que eram de outras profissões e viram que, de fato, havia uma prevalência maior do planeta Saturno nos ângulos dos horóscopos das pessoas da profissão médico-científica. maior do que nas pessoas de outras profissões. Só que a presença nos ângulos não estava onde os astrólogos diziam. Estava antes. Quer dizer, havia um ponto de acumulação estatística desse planeta que não correspondia exatamente com o ângulo. Então, bom, de onde há fumaça, há fogo. Se existe essa prevalência estatística, então vale a pena estudar a coisa, ainda que o que nós descobrimos não é exatamente o que os astrólogos dizem, é outra coisa. Em seguida, refizeram a coisa com horóscopo de 500 mil pessoas, e o resultado deu o mesmo. Segundo Michel Gauclin, a possibilidade disto ser coincidência era de 1 para 8 bilhões. Então, bom, isto quer dizer que parece que esta correlação existe, embora não seja aquela que os astrólogos dizem. Se você aprofundar estes estudos, não só por método estatístico, mas por outros métodos, é possível você criar uma criteriologia científica independente da astrologia. E daí, a partir deste estudo científico, você tem elementos para iniciar uma revisão e um julgamento daquilo que os astrólogos disseram ao longo dos anos, dos séculos ou milênios. Isso é um procedimento científico. Hã? Mais tarde foram feitas outras verificações estatísticas a respeito. Algumas voltaram a confirmar-se e outras foram impugnadas, como por exemplo o famoso efeito Marte, que Marte estaria nos ângulos dos esportistas. É, foi feita uma pesquisa, mas muito menor. Eles pegaram 1.900 esportistas, daí o efeito Marte não se verificou. Né? Mas os outros foram verificar. Em suma, o Michel Gauclin, ele fez a única coisa que um cientista pode fazer decentemente perante o problema. Falou, não tem sentido ficar discutindo a astrologia, porque a astrologia está se referindo a um fenômeno que, segundo os astrólogos, existe objetivamente. Se ele existe objetivamente, ele tem de poder ser verificado por meios independentes da astrologia. Então, isso aí, vamos dizer, é como qualquer, vamos dizer, um teste de laboratório. Ou seja, um teste de laboratório indica que o paciente tem esta ou aquela doença, indica se ele puder ser verificado por outros meios, independentes daquele. Então, qualquer consulta médica, meu filho, você vai por duas vias. Você vai por via clínica e laboratorial. E só quando as duas convergem, você diz, ah, o neguinho tem realmente esta doença. Se tiver só as aparências clínicas, as queixas clínicas, os sinais e sintomas, não é suficiente. E se tiver só os testes laboratoriais, também não é suficiente. Ou seja, você precisa de duas vias, no mínimo duas vias de verificação independentes. Agora, se você está discutindo astrologia, dentro dos puros critérios astrológicos, você pode tomar posição contra ou a favor, mas tudo isso não significará coisíssima nenhuma. Hã? Agora, eu, quase 30 anos atrás, eu tentei criar um método de verificação para isto, que eu chamei de astrocaracterologia, que era o quê? Como os astrólogos dizem que a estrutura do horóscopo no instante do nascimento tem algo a ver com o caráter da pessoa, eu digo, bom, então, em primeiro lugar, nós temos que ter um meio de descrever o caráter. Meio que não é astrológico. Tá certo? Então, o que eu fiz? Fiz uma revisão das várias caracterologias e tipologias desenvolvidas pela psicologia do século XX, para ver quais eram passíveis de comparação com a diagnóstico astrológico, quais não eram? A maioria não era. Ou seja, as categorias que empregavam não correspondiam com as divisões que os astrólogos usavam para descrever aquilo. Então, essa comparação é impossível, isso não dá. Esta não dá. Que, por exemplo, se você pega a tipologia do Jung, né, que divide o negro, né, é o intuitivo extrovertido, sensorial introvertido, etc., etc., são oito tipos. Eu falei, qual é a possibilidade de comparar isto com um diagnóstico astrológico? Estudei isso e falei, não dá. As categorias não são as mesmas, eles não estão falando da mesma coisa, então não dá para fazer isso. Deus deu um monte de caracterologia. A do Lessé, Clarges, todo mundo. Um por um, falou, nós temos que chegar, vamos dizer, para fazer um teste do negócio da astrologia, nós precisamos primeiro descobrir um instrumento de descrição caracterológica que possa ser comparado com a descrição que um astrólogo profissional hoje obtém do mapa e ver se se bate. Mas se as categorias não são as mesmas, então, meu filho, você está comparando, né? Assim, a taxa de divórcios com a produção de banana, pô, não vai dar, você está entendendo? Então, quer dizer, toda a discussão astrológica, tal como eu havia, aquilo para mim parecia assim um hospício, né? Porque era tudo tomada de posição e todo mundo, alguns caras falando assim, vamos dizer, com aquela impostação científica seríssima, tanto para falar contra como para falar a favor, fazer esse pessoal, como diz Pirandello, mas não é uma coisa séria, é? No Brasil, o único neguinho que tentou estudar a coisa de um ponto de vista científico fui eu. É? Agora, esses caras não têm a menor ideia de como abordar cientificamente a coisa. Ou seja, eles não têm nem o rudimento da questão e tomam posição com pose. É? Um se fazendo de superior. Ah, nós, como disse Heinlein, né? Não o autor que ele vai citar, ele não citou Aristóteles nem Shakespeare. Robert Heinlein, outro cito Arthur Clarke. Veja as autoridades. Então, uns tomam uma posição a favor, outro contra, tudo afetando com aquela impostação de seriedade. Mas escuta, mas não tem seriedade nenhuma. Isso é uma abordagem pueril, boboca, que não atende o mínimo de requisito de abordagem científica. Então, quem são vocês, gente? Vocês são um bando de palhaços. Inscrição. Talvez vocês tenham alguma competência naquele domíniozinho, quer dizer, o domínio da refutação e da prova. Talvez vocês sejam capazes de fazer alguma coisa. Tá certo? Mas é só isto. Só que o mundo não é isso, meu filho. Além disso, se vocês se limitassem a discutir este ponto, tá bem. Não só que vocês querem dar palpite sobre tudo, até sobre a minha obra que vocês não leram. Não leram sequer um livro inteiro para saber qual é o sentido do capítulo que vocês estão discutindo. E daí ainda vem dizer. Né? Eles não especificam a que obra se refere, nem muito menos as teses que querem discutir. Porque, veja, você está especificando as teses minhas que você quer discutir, desgraçado. Não, você pega uma frase inventada por um desses vagabundos da sua lista, né? E em seguida canta a vitória. Isso é charlatanismo, pô. O que vocês merecem com isso aqui é um belo processo judicial. Eu vou pegar esta aula, eu vou divulgar para os não alunos. É importante que saibam que isso acontece. Agora, a hora que eu argumento, um defende a astrologia, daí entra o outro. Não é um preconceito, é um pós-conceito. E vou até dizer mais um: quase tudo que é milenar em ciência é bobagem sem futuro. Olha que coisa incrível! Olha o preceito científico dele: se é milenar, é uma bobagem. Mas quantos anos tem essas pessoas? Daí outro diz, da minha parte, que me incomoda é justamente a possibilidade. Chegou no ponto que interessa, é? O que me incomoda é justamente a possibilidade de desviarmos verbas públicas para coisas do gênero, como a recente iniciativa da homeopatia para plantinhas. Ah, ele não quer que dê verba para pesquisa homeopática, já passou para a homeopatia, né? Daí o outro diz: testes de homeopatia para plantas e animais são feitos desde o começo da homeopatia e recebem verbas públicas há muito tempo. E por incrível que pareça, a quem desconhece a homeopatia, que é o caso do outro, mostram resultados. Hã? Então, de bom, quer dizer, o problema são as verbas, né? Por exemplo, se eu tivesse uma verba pública, eu já teria tirado a limpo esta questão da astrologia há muito tempo. Por quê? Porque eu criei o método de verificação. Este método de verificação confirma algumas pretensões dos astrólogos e impugna outras, mas não permite um julgamento total da coisa. Permite um julgamento só daqueles pontos que eu levantei. Mas o meu método, se aplicado, resolverá essa questão, tirará isso a limpo de alguma maneira. Porque a mim me parece que uma atividade grandemente imaginativa e fantasiosa como a astrologia, se ela prossegue ao longo de milênios, é impossível que ela não tenha nada a ver com a realidade. Como disse o Lévi-Strauss disse o seguinte: isto é um imenso sistema, e como todo sistema, ele acaba funcionando de alguma maneira. Se alguma relação com a realidade tem, o que não quer dizer que tenha validade científica. Mas então, que validade tem? O que significa? Eu digo, não podemos esclarecer isto antes de ter esclarecido o fenômeno material ao qual a astrologia alude, o qual não tem nada a ver com a astrologia. Quem fez um belíssimo trabalho a respeito foi o Santo Tomás de Aquino. Tá certo? E o critério de Santo Tomás de Aquino é o seguinte: os astros são corpos, os astros não são deuses, não são pessoas, não têm vontade própria, etc, etc. Então, se tem alguma relação entre eles e os fenômenos terrestres, tem que ser uma relação corporal, eles têm que afetar os corpos. Né? Então, bom, esse é um bom começo. Só que, para que ficar discutindo e tomando posição e gastando verba pública, vocês estão gastando verba pública, né? Para dar palpite, sem fazer nenhuma tentativa séria de esclarecer o problema. Tudo isso é picaretagem. Bom, então, aqui um diz aqui: em 2011 publiquei um artigo que analisa a forma e a causa da maioria dos erros de inferência subjacentes a crendices populares como astrologia, cartomantes, etc, etc. Digo, meu filho, ainda que você demonstrasse 1000 erros lógicos em tudo isto, isso não constituiria prova de que o fenômeno alegado não existe. Porque você não pode saber se um fenômeno existe objetivamente ou não medindo os erros de lógica naquilo que terceiros dizem a respeito. Esse estudo que você fez é importante? Claro que é importante. Só que ele não tem nada a ver com o fenômeno astrológico em si. E ele não contribui em nada para esclarecer isso que eu estou falando. Então, agora, o mais superior de todos é este aqui. Sem dúvida, cada um de nós terá direito em foro íntimo, por motivos estéticos, ou pelo efeito de algum abuso sofrido durante a tenra infância, ao seu quinhão particular mais querido de pseudociência, e até mesmo acreditar, digamos, no poder das orações ou em entidades sobrenaturais. Por que ele alude a abusos sofridos na infância? Isso é uma coisa tão extemporânea aqui. Por que você se preocupa tanto com o abuso sofrido, João Marcos, chama-se o cara, por que você se preocupa tanto com o abuso sofrido na infância ao ponto de você lembrá-los no meio de uma discussão que deveria ser científica sobre um objeto completamente diferente? É evidente que essa questão de abuso de infância o preocupa, João Marcos. Se você o sofreu ou se você apenas o imagina, eu não sei. Mas sempre que uma pessoa coloca um elemento totalmente extemporâneo numa discussão, é porque ele está preocupado com aquilo, ele está pensando naquilo. Agora, você imagina se eu fosse aventar aqui a hipótese: não, os caras estão falando tudo isso porque eles sofreram abuso na infância. Falando, não vou pensar uma coisa dessa, porque eu estou preocupado com o que eles estão dizendo a respeito do que estão dizendo e não com alguma obsessão que eu tenha. Então, olha, este é o nível da discussão, e isto é a Universidade Brasileira, isto é o retrato da Universidade Brasileira. Vejam do que vocês escaparam. Então, também é claro que isso me dá ocasião, me deu ocasião de me explicar sobre vários pontos, como essa questão da astrocaracterologia, etc, etc. Mas o nível de discussão que eu estou me colocando está infinitamente acima do que essas pessoas podem conceber. Eles não são capazes de conceber, porque eles não têm cultura, meu Deus do céu. Eles não dominam sequer a gramática. Bom, eu não vou assinalar os erros de português que tem aqui, porque são tantos que não dá. Mas quem foi que ensinou lógica matemática para esses caras antes de ensinar gramática? Isso é estuprar a mentalidade juvenil. Foi isso que fizeram com eles. E eles ficaram assim. Não sofreram abuso na infância. Sofreram abuso já na idade madura, quando entraram na faculdade. Sofreram estupro intelectual. E ficaram assim. Então, bom, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui, bom, antes de responder as perguntas, eu queria lembrar mais uma coisa que está nessa lista de discussões. Que um deles lá, olha, disse ele duas coisas. Um diz, ele disse que o Wittgenstein plagiou o Frege. Bom, eu não lembro se eu usei a palavra plágio. Eu creio que não. Mas eu disse que ele devia ao Frege tudo que havia de bom no seu Tractatus Lógico-Filosóficos. Agora, esse pessoal ouve eu dizer alguma opinião e eles pensam assim, não, Olavo tirou isso do nada, isso é uma bobagem. Eles não procuram investigar se tem fonte, se isso já foi discutido. Olha, na verdade, essa opinião não é minha. Quem disse isso foi o Michael Dummett. Né? Ele disse o seguinte, eu não lembro exatamente a frase, mas ele disse que onde o Wittgenstein está na sua melhor forma, no Tractatus, é onde ele está apenas comentando ou explorando coisas que o Frege já havia dito, e quando ele começa a discutir com o Frege, aí são as partes piores. Eu digo, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Agora, o curioso é que também a respeito daquela frase, eu não entendo essa teoria, né? O Frege, quando leu o Tractatus, ele diz: eu não entendo uma palavra do que você está dizendo, eu não consegui passar da segunda página, isso não faz o menor sentido. Reações desse tipo houve não só com relação ao livro do Wittgenstein, mas também com relação à teoria da relatividade e outras reações. São reações normais. Agora, se eu digo, olha, eu não entendo este conceito, né? Os caras pensam o seguinte: primeiro, que é uma confissão de ignorância, e não se lembram de verificar se o conceito em si mesmo tem alguma coisa de estranho, ou se tem alguma dificuldade interna. Para eles, tudo isso não existe, né? E a segunda coisa que causou escândalo: olha, ele diz que a biografia do Newton foi falsificada. Olha que coisa absurda, né? Então parece assim que eu estou fazendo uma teoria da conspiração, né? Aliás, um deles diz, hein, ele acusa os acadêmicos de conspiração. Falei, também é outra frase que você inventou. Eu nunca disse uma coisa dessa, né? Eu não posso considerar essa fofoquinha de ginásio que vocês fazem uma conspiração. Seria honrar demais vocês. Vocês não estão conspirando nada. Então apenas é um bando de moleque fazendo fofoca, né? Com relação à biografia do Newton, eu digo, olha, qualquer sujeito que não tem ideia, não sabe que a biografia de Newton foi falsificada desde a morte de Newton até os anos 40, então não sabe nada de história da ciência, nada, porque esse é, talvez seja o episódio mais famoso da história da ciência, é quando o economista John Maynard Keynes, que era um homem muito rico, ele estava lá num leilão, comprou um lote de manuscritos que pertenciam, manuscrito de Isaac Newton, e quando foi ler aquilo, né, ele descobriu que a perspectiva que as pessoas tinham sobre Newton era completamente errada, que Newton era em primeiríssimo lugar, uma espécie de um esoterista, um alquimista ou coisa assim. E quando ele publicou aquilo, isso foi publicado nos anos 40, 40 ou 50, não lembro exatamente. Quer dizer, passa decorrido 60 anos, as pessoas não sabem isso, e acham que sou eu que estou inventando, né? Só para dar, existem inúmeros livros sobre isso. A pessoa se interessa um pouco pela história da ciência, tem que saber, tem que ler um pouco antes de né, empinar o narizinho e dizer, olha, eles estão dizendo que foi falsificado, isso é teoria de conspiração. Pô, o que é isto, porra? Né, até o que, ó, aqui tem alguns livros aqui. Esse aqui é famoso. É Betty Jo Dobbs, Foundation of Newton's Alchemy. Né? Esse aqui também da mesma autora, The Janus Faces of Genius. São livros muito conhecidos, né? Não é uma grande novidade, né? E Michael White, esse mais famoso ainda, The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. O que se entende hoje? Porque logo que o Keynes descobriu isso, o pessoal fala: ah, olha que estranho, onde já se viu um cientista como Newton, né, se ocupar dessas coisas de alquimia e profecias bíblicas, etc. Como se fosse um hobby, né? Acontece que esse hobby ocupava 90% do tempo de Newton. E as leituras posteriores, como se vê neste livro, né, tem até o mais significativo ainda, que foi escrito por. Ah, esse aqui também, Charles Webster. From Paracelsus to Newton, né? E tem o mais significativo ainda, Alain Boer, Isaac Newton's Freemasonry. Esse cara, Alain Boer, ele foi grão-mestre da maçonaria francesa. E ele aqui faz uma resenha da participação do Newton na maçonaria. A Royal Society foi fundada como uma organização maçônica. Todo mundo ali era alquimista, esoterista. Não era uma coisa muito estranha. Mas o que se descobriu é o seguinte. Não é que Newton se interessava por essas coisas, como se fosse, vamos dizer, uma coisa paralela. Não, ao contrário. Ele estava criando um novo sistema teológico para fundar a ideia do monoteísmo absoluto. Ele era cristão, mas não aceitava a trindade. A versão dele de Deus era como se fosse um monoteísmo absoluto, mais ou menos tipo islâmico. E ele queria fundamentais. Então, para isso, ele fez toda uma reinterpretação bíblica, estudos de alquimia, de astrologia, etc. E a teoria da lei da gravidade se integrava dentro disso como um capítulo da demonstração. De maneira que, a rigor, não se entende o sentido real histórico da teoria da relatividade, embora você possa entender o seu sentido técnico isoladamente, mas o sentido histórico que aquilo tinha para Newton, você não entende fora desse quadro maior. Né? Só que, eu às vezes estou falando as coisas, dizer que as pessoas burras, imagina que todo mundo é burro. O homem inteligente tende a achar que todo mundo é inteligente. Eu estou falando essas coisas, eu estou supondo que eu estou falando para um público universitário, letrado, capaz de se informar e tal. Cada vez que eu descubro que não é assim, eu já estou com 65 anos e ainda fico chocado, eu ainda não consegui me acostumar. Né? Que professores que vivem de narizinho empinado ignoram tudo e quando você fala de uma coisa que eles desconhecem, eles apelam para o argumento ad ignorantiam. Né? Então, eu não sei, eu nunca ouvi falar disso, é o argumento terminal, final sobre qualquer coisa. Quer dizer, a ignorância dele passa a ser a medida, né, do que é humanamente falável, expressável. Né? Então, agora aqui, Mara Signorelli diz, não sei se é sadio da minha parte, provavelmente sim, mas adoraria ver um desses professores de lógica sofrer um processo judicial e ter no mínimo de reconhecer e pedir perdão publicamente pela cagada cometida. Por que o senhor não entra com um processo judicial? Ora, 20 anos atrás isso já aconteceu. Quando houve a investida em cima do imbecil coletivo, o senhor chamado Muniz Sodré passou um pouco da medida, foi processado e teve que pedir desculpa em público, publicou um edital lá no Jornal do Brasil, dizendo, olha, está tudo bem, não sei nada, ele é uma grande pessoa. Né? Né? Quer dizer, tudo isso já aconteceu, a história se repete, eu vou ter que fazer de novo com esse desgraçado, eles não aprendem, porra. Né? Quer dizer, eles não sabem desse episódio, eles não sabem quem sou, eles não, nem leram o que eu escrevi, como é que vão saber o que se passou comigo. Né? Então, olha, quando se aventura a discutir alguma coisa, sabe o que eles fazem? Eles pegam uma frase, e nem frase de livro, né? Pegam alguma frase que eu disse no Throat Speak, num programa de rádio, tá certo? Que é para comentário apressadíssimo de acontecimentos, mas pega uma frase e discute aquilo até o fim. Né? Gasta-se uma semana pensando naquilo, convoca os amigos, discute, daí aqui vou contestar o Olavo de Carvalho. Opa! Né? Não precisava nem contestar. Se você, eu disse alguma coisa errada ali, eu mesmo estou pedindo, você por favor me corrija. Né? Teve um que já pegou o negócio dos fetos usados para, como adoçante, que era uma pesquisa que a Pepsi havia encomendado. Né? E eu saltei uma etapa, eu disse que a Pepsi estava fazendo isso. Não, não era a Pepsi, era um outro laboratório e a Pepsi suspendeu o negócio. O cara não forrou o bodó por causa disso. Disse, mas não precisava fazer tudo isso, meu filho. Se a informação está errada, me avisa, eu concordo imediatamente, não tem problema. Né? Mas se fica assim, faz um tremendo barulho em torno de uma frase e daí diz, pronto, derrubei, esmaguei o Olavo de Carvalho. Depois é coisa de criança, meu Deus do céu. Né? Eu na minha vida nunca achei que eu esmaguei ninguém. No máximo, você, numa discussão pública séria, você pode, se o sujeito for muito presunçoso e muito metido, você pode lá dar uma lição para ele, puxar as orelhas, né? Humilhar um pouquinho, né? Mas dizer, esmaguei, destruí, né? Arrasei. Contar vantagem disso, mas que coisa mais feia. Né? Hélio Pereira pergunta o seguinte, pensei algum tempo sobre a questão da astrologia e formulei uma hipótese que as previsões astrológicas poderiam se provar, sem que, no entanto, será necessário existir uma influência efetiva dos astros. Se consideramos acontecimentos recorrentes das gerações humanas, como, por exemplo, aqui são apresentados pelos estudos zondianos, ele escreve zôndicos, bom, não está errado, Me parece razoável considerar que um registro contínuo e tradicional de acontecimentos conseguiria estabelecer correlações entre os fatos observados e períodos em que isso é possível isto. Só que eu lamento informar, não foi você que inventou a hipótese. Tem um antropólogo francês, Jacques Albon, que aliás esteve no Brasil, fez conferências, eu o conheci, conversamos longamente. A hipótese dele era essa, ele escreveu um monte de livro baseado nesta hipótese, que até hoje eu não sei se é verdadeira ou se é falsa. Eu digo só que esta hipótese não tem nada a ver com o problema, vamos dizer, da correlação astral propriamente dita. São estudos diferentes. Quer dizer, esses estudos de ciclos podem descobrir muita coisa, mas eles não vão nem validar e nem impugnar a presunção astrológica. André Vieira pede livros bons para começar o estudo de história do Islã. Olha, eu tenho alguma coisa aqui. Eu acho que esses livros do Joel Richardson são muito importantes para isto, tá certo? Embora sejam teses um pouco arriscadas. Aqui também o Robert Spencer também. Comece por ler o Robert Spencer, né? E por ali você vai descobrir alguma coisa. Porém, para entender o Islã profundamente, você vai ter que entrar na história do esoterismo islâmico. Daí você vai ter que ler o Henri Corbin inteirinho. Isso aí vai te levar 10 anos. A história da filosofia islâmica, escrita pelo Seyyed Hossein Nasr e Henri Corbin, é muito importante. Tudo que Seyyed Hossein Nasr escreveu é muito importante, se bem que tenha sempre uma função apologética. Tá certo? Mas olha, fica aí essas dicas. Miriam Macedo disse, numa entrevista, William Lane Craig afirmou que ele crê em Deus porque a sua experiência pessoal de Deus é mais forte do que os argumentos da sua existência. Isso quer dizer que se nossas experiências pessoais não dão certeza que o mundo existe, nos dão certeza de que o mundo existe, o mesmo acontece com Deus. Você veja, esse pessoal com a mentalidade desses lógicos, eles acreditam que só existem duas coisas. Existe, por um lado, existe a argumentação lógica, né? Formal, etc. E por outro lado existe o senso comum, né? Eu digo, mas que estupidez, quer dizer, o senso comum, vamos dizer, é uma média de opiniões, tá certo? E eu digo, tanto o senso comum quanto as provas científicas, todas elas se fundamentam numa coisa que é o testemunho individual. Então, por exemplo, a pessoa acredita fielmente nos testes científicos, na repetibilidade dos testes científicos, eu digo, olha, existe um autor chamado Harry Collins, que ele praticamente demonstra que é impossível você repetir uma experiência científica, tá certo? Sempre existem variações, diferenças, e a única coisa que vai colar um elemento com o outro é o testemunho individual do técnico que fez a experiência. Você sempre vai depender disso. Não tem como você saltar, quer dizer, um meio de certeza que seja, ao mesmo tempo, criado por seres humanos e seja sobre-humano na sua autoridade, não existe. E este é o sonho de todos esses lógicos matemáticos de Bertrand Russell. Que eles querem é isto, tá certo? Um negócio que funciona assim, sem contato humano. É como o sanduíche do McDonald's, tá entendendo? É tudo feito ou por máquina ou com luvinha de plástico, né? Então, bom, uma ciência assim simplesmente não existe. Quer dizer, a confiabilidade do testemunho é a coisa básica. E, para mim, vamos dizer, qual é o modelo supremo de certeza que existe? Depois de examinar todo. Pera, eu estudei esse negócio da criteriologia, quer dizer, os fundamentos da religião, o padre lá dos anos, por muitos anos. Né? E era a disciplina que ele mais gostava, a criteriologia, os fundamentos da certeza. Eu cheguei à conclusão, não existe, para o ser humano, nenhuma certeza superior ao do testemunho direto. Só que essa certeza é sempre intransmissível, a não ser através de um elo de confiança social. Tá certo? Se tudo, no fim das contas, vai depender do testemunho, eu digo, bom, só quem tem certeza do testemunho é a própria testemunha. Então isso quer dizer que as verdades fundamentais que chegam ao ser humano chegam por experiência direta, absolutamente inegável. Tá certo? Só que elas não têm validade coletiva. E isto é um dos problemas mais bonitos que existem na na filosofia e que isso aparece o tempo todo em Sócrates, o problema da confiabilidade do testemunho. Então, Sócrates sempre apela para o testemunho dos seus ouvintes, mas eles não são obrigados a dizer a verdade. Eles podem mentir, eles podem fingir. Isto quer dizer, em nenhum caso o ser humano tem acesso a uma certeza que seja ao mesmo tempo absoluta e inegável e que tenha autoridade sobre todos. As únicas certezas desse tipo são certezas formais, que são justamente as certezas da lógica matemática, não é isso? Que não dizem nada a respeito de nada. Você tem certeza de que A é igual a A, tá certo? Não te diz absolutamente nada. Então, certezas universalmente válidas e que têm autoridade sobre toda a humanidade, só existem certezas de ordem formal. Todas as outras têm um vínculo com a experiência. E a experiência, ela só é transmissível indiretamente através de símbolos e da linguagem, que não podem validá-la. Eu não posso validar o meu testemunho com base naquilo que eu mesmo digo dele. Eu só posso contá-lo e narrá-lo. Então, vamos dizer, a base da sociedade, como dizia o Alain Perrefitte, é a confiança mútua. Se rompeu o elo de confiança, meu filho, é o pega para capar. Em ciência, como em tudo ou mais. Mas eu citei para você, deve estar até por aqui esse livro, está aqui, ó. É um livro maravilhoso, Theodore Porter, Trust in Numbers, A Fé nos Números. Tá certo? E ele vai mostrando como foi a origem dessa crença que nós temos, vamos dizer, na confiabilidade dos cálculos, tá certo? E na confiabilidade dos experimentos científicos. E vai mostrando, por A mais B, que qualquer experimento científico depende de equipamentos, né? E você precisa de um técnico que lide com o equipamento. Como é que ele aprendeu a lidar com o equipamento, né? Vamos dizer, o manual de instruções ensinou tudo? Não. Ele precisa de uma prática. E na prática ele precisa de alguém que o ensine. E esse alguém vai ensinar para ele: olha, agora você aperta esse botão, presta atenção nele, presta atenção aqui. Ele tem uma série de elementos de transmissão pessoal, às vezes indizível, às vezes são olhares, são gestos. E você depende de tudo isso para que o equipamento funcione, né? E daí você acha que o equipamento vai te dar uma prova impessoal. Fala, não é impessoal coisíssima nenhuma, né? Tudo está baseado na confiabilidade do técnico que opera o equipamento. E ele sabe que outro técnico operando equipamento similar em outro lugar vai precisar aprender todo aquele conjunto de gestos e de sinais também igual a ele, né? Senão não vai funcionar. Então, em tudo existe essa transmissão direta, humana, às vezes não verbal. Nós nunca vamos escapar disto, né? E se você, agora que nós vamos aprimorar, né, a técnica do cálculo ao máximo para nós podermos ter uma certeza que independa da subjetividade humana. Digo, quando você chega nisso, os computadores começam a fazer cálculos tão complexos que um ser humano não pode verificá-los. Então você tem que confiar no computador. Mas quem foi que programou o computador? Foi outro computador? E quem foi que inventou o computador? Foi outro computador? Então, vamos dizer, o testemunho humano é o limite do nosso conhecimento. E se eu tenho a experiência pessoal direta de algo que se impõe a mim como uma certeza, eu tenho o direito e o dever de aceitar aquela certeza. E esta, vamos dizer, a fidelidade que você tem à certeza daquilo que você sabe, isto aqui se chama a fé, meu filho. Hã? Porque vamos supor que você fosse o paralítico que Jesus Cristo fez andar. Você está lá ferrado há anos, entrevado no leito, chega o escrito e fala: levanta-te e anda. Você sai levantando e andando. Hã? Ele precisa de fé para saber que isso aconteceu? Não, não tem fé nenhuma. É um testemunho direto. Mas ele precisa da fé para continuar fiel ao testemunho dos seus próprios olhos e não negá-lo quando o mundo o apertar, como Pedro negou. Hã? Não é esse Pedro aqui, São Pedro. Né? Esse aí não negou nada por enquanto. Né? Então, vamos dizer, o mundo coloca para você aquele desafio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E ali você se acovarda e você nega o que você viu, o que você tocou e o que você sabe. Então, o que é a fé? Não é acreditar numa coisa que você não sabe, é acreditar em algo que você sabe. E, com base no que você sabe, você pode presumir outras coisas e confiar nelas. Então, se Deus fez isso, ele pode fazer aquilo também. Essa segunda coisa você não sabe. Aí você sabe, vamos dizer, por uma confiança que você tem. Então, a fé é, em primeiro lugar, a fidelidade ao próprio testemunho. E, em segundo lugar, ela é a confiança na fonte do testemunho. Sem isto, não existe conhecimento. E isto não é irracional, isto é a base da razão. Eu digo, quando você começa a fazer um raciocínio, meu filho, você coloca lá as premissas e vai fazendo bonitinho todo o raciocínio até chegar à sua conclusão, o que que te obriga a continuar fiel às premissas que você adotou no começo? Você pode mudar no meio. O que que te obriga a lembrar das premissas? Nada. Então, quer dizer, sem a confiabilidade e sem a memória do testemunho individual, não existe conhecimento humano. Agora, a presunção de criar um conhecimento humano que tem autoridade sobre o humano é coisa de maluco. E, em grande parte, a inspiração de todos esses criadores da lógica moderna é isto. É nisso que eles querem chegar. Não todos, evidentemente. O próprio Wittgenstein não está entre eles. Ele mesmo achava isso uma bobagem. Por isso que ele falou aquele negócio de que aquilo que não pode falar deve se calar. Que chega um limite que tem um limite. Chega no limite da prova, acabou. Daí para dentro não dá para saber mais. Então, você se conformar com esses limites da incerteza humana, que não é uma incerteza total, se você proclamar incerteza total também é um absurdo, mas, você saber que todo conhecimento humano é apenas conhecimento humano, mas que dentro dos seus limites ele implica a certeza absoluta quando você tem o testemunho direto, isso é evidentemente a raiz de todo conhecimento sensato possível. Mas também é necessário você saber que o seu testemunho tem validade absoluta, mas que não tem autoridade sobre os outros. Então, por isso, você não pode nem impor aquilo aos outros e nem provar completamente. Você pode dar indícios de razoabilidade, tá certo? Baseado, em última análise, na sua própria confiabilidade pessoal. Tipo, olha, eu nunca menti para vocês, vocês me conhecem. Como Sócrates, né? Eu sou um cara sério, eu fui herói de guerra, etc. Não estou aqui para enganar ninguém. Nunca me meti em trapaça, não estou do mensalão. Então, confia no que eu estou dizendo, porque eu tenho um testemunho a dar, e você pode dar o seu próprio testemunho. Isso é o máximo que nós podemos chegar. Quer dizer, caprichar demasiado na arte da prova, é que vocês não têm ideia, vamos dizer, em geral as pessoas não têm ideia da confusão que é este mundo da lógica matemática. A infinidade de teorias contrastantes, os debates que existem. Quanto mais tenta aperfeiçoar, mais polêmica surge. É claro que é isto. Porque tudo isso é baseado na ideia, vamos dizer, daquela perfeição material, independente do ser humano. O que simplesmente não é atingível pelo ser humano. É isso? Aqui, Alexandre Fontainha disse, escreve para agradecer a referência feita no sábado passado no nome de Dietrich von Hildebrandt. Mesmo sendo seu aluno desde 2001, confesso que nunca tinha ouvido ou lido o nome. Então, logo terminei a aula, comecei a pesquisa da Amazon. Eu sabia do Dietrich von Hildebrandt faz séculos, mas eu só comecei a ler o Hildebrandt faz um ano, mais ou menos. E estou cada vez mais maravilhado, porque, em geral, esses autores que escrevem sobre moral e ética falam muita bobagem. E ele praticamente só escreve sobre isso, mas é de uma sabedoria, de uma solidez muito impressionante. Pio XII dizia que ele era o doutor da igreja do século XX. Eu vejo o sinal dos tempos. A Universidade de Fordham, que em 1940 acolheu o então refugiado Dietrich von Hildebrandt, hoje fecha as portas para a cidadã americana Ann Coulter. Os Estados Unidos acabaram e falaram, ora, visite antes que acabe. Vamos ver outras perguntas aqui. Bom, acho que nós já fomos longe demais, né? Que horas são aí no Brasil? 11? Ah, não, então vamos deixar o resto para a semana que vem. Muito obrigado, até a semana.